Wanderlei Andrade, vem cá. Have you ever seen the morning when the sun comes off the shore and the silence makes a beautiful sound? Have you ever sat there waiting for the time to stand still, for all the world to stop from turning around? Sem você eu não vou mais viver. Sem você eu sei que vou sofrer. And it runs, 'cause life is too short. And it runs, 'cause life. Te ver em cada olhar. Eu sou assim, te quero sem fim. Eu sou assim, espero enfim você voltar. Sem você. Boys and girls, com vocês, Wanderlei Andrade, meu amigo. Thank you very much, meu caro jovem amigo Benny. Pérola Negra, prazer meu. And around, 'cause life is too short. Vem em português. Sem você eu não vou mais viver. Quando ele é inglês é mais bonitinho. And around, 'cause life is too short. Vem, eu acho em português. Sem você eu sei que vou sofrer. Faz mais uma vez, Wanderlei. And around, 'cause life is too short.